é mó deprê. Que o que eu sinto não dá pra descrever. E nem fazer que nem o 509E que pôde escrever. Que eu não ia prever que ia ser assim, enfim. Eu não ia tremer, eu ia até o fim. Nem que eu tivesse que espremer a minha fé. Só não pude me atrever a saber como a vida é. Pois é, foi uma puta dor quando eu vi cair a última pétala da flor. Mas ficou um perfume que une nós dois. Deus sabe o que faz, mas ele se foi. Não teve boi, mas eu tô aqui dizendo que o homem não chora por fora, mas chora por dentro. No seu tempo, no coração da sua igreja. Que a oração, uma canção que você festeja, uma benta cerveja, o batismo de estar vivo com os manos. O dízimo é o que nós está pagando, se adiantando. Rezando uma missa que às vezes dá em nada, me fala. Quem sabe quando se vai pra vala? Não depende da gente, do nosso querer. O perrê é que de repente ela bate de frente, não dá pra correr. É morrer e adeus. Eu não sou ateu, mas eu cismo que será só meu. De que nada valeu e foi injusto te levar daqui. Mas quem sou eu pra falar dessa justiça que eu não conheci? Já até amanheci lendo umas vezes o Evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho. Mas naquelas horas a lágrima rolou. Não teve Nossa Senhora de Fátima, nem pastor. Era eu, só eu, num puta momento crítico. E foi só lamento, esse pá já tava tudo escrito. Era esperar o seu último suspiro. Te amo, meu mano, e é por você que eu respiro. A verdadeira fé é acreditar que nada acaba no ar. O verdadeiro amor não deixa de existir. Foi mó embaçado ver você se despedindo, é. Eu já tava acostumado ver você sempre rindo, cascando o bico pra não ficar pra baixo. Na miguelagem, é assim que reage nós os machos. Mas se Deus fosse deixar, nós ia fechar ladrão. Você teve que falecer, mas não vai desaparecer do meu coração. Aí, Paulo Rogério Dantas, sou mó forte. Pra saber que no alto esse mistério se alcança a morte. Eu vou na fé, que a vida continua. Eu aqui na terra, você aí na sua. Que se não fosse HIV, podia ser resfriado. O bico falou que você era viado, mas pra mim você era conceituado. Que pra morrer não tem que ser outro lado, parece caixão. É assim que acontece, cê foi, irmão, tá embaçado. Mas tive que enfrentar. E é o seguinte, quem é não finge, quero ver quem é aguentar. E o cara pra ser testado era eu. Já tava com atestado dado por Deus. No seu estado, não tinha mais o que fazer. Chorei, gritei, tentei, mas quem ia saber? Não sei, podia ser diferente. Só que eu esqueci que ninguém fica pra semente. Que nada é pra sempre, mas é pra frente que eu vou olhar. Só tô contente que foi pra vontade divina que eu tive que me ajoelhar. A verdadeira fé é acreditar que nada acaba no ar. O verdadeiro amor não deixa de existir. É um elixir que vem do além. É a vida também. A verdadeira fé é acreditar que nada acaba no ar. O verdadeiro amor.